Salvador, 3520, 520, bom dia. Bom dia, 3520, estado todo autorizado, 100 graus, 07 metros. Autorizado, pouso, 1590, 3520. 3520, na 3520. Alfa Juliette, portão 03, na 3520. é Alfa Juliette para o meu 3520. Negativo, 03. 03, graças. Se o 3520 era monitorado com frequência, mesmo deve estar providenciado. 3520 na escuta? 3520 na escuta. Já entrei em contato com a SAE para ela agilizar a questão do balizamento. Estamos no aguardo, 3520. 520, autorizado até o aeroporto de João Pessoa, saída Tuca, João Maru, nível de voo 190. Decolada pistão 0, com primeira curva à esquerda. Acione 5097, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Solo, muito boa noite, é o Tampa Tarreleu, mais brilhante também. FN Ritmo, Solo. Yankee Tango na remota 12, solicita autorização de reboque para o pátio principal, posição 11 do pátio principal. É o Papa Romeu Yankee, é o Yankee Romeu, confirme sua matrícula. Yankee Tango. Da remota para o prato principal, onde do prato principal. Que autoridade é o posto tem? Zero. Isso, 270? 370. Nível 370 autorizado para João Pessoa. Permanece por Cajamaru com primeira curva esquerda e 50 na sétima transponda. Nível 370 Cajamaru, 0017. Obrigado. 370. 370. Papa Romeu. Falando é o trabalho mais guiante, tanto só na Estância Lendosa, na Pista Lendosa. Gente, gente, bom dia. Meia, bom dia. Autorizado direta posição Luna, deixa para 2000 pés. Ajuste na 016, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Agora eu vou 1173. Bom dia, professor. Autorização de tráfego para Guarulhos, 360. Tem 36, aceita agora a coordenação 38. 1970, autorizado Guarulhos, nível 360. Via 310, total da Teta, no Bravé. Da Corda 10, curva direita, da Hélia da Montiva. Rafiana 5026, controle 120198. Guarulhos, 310, 310, Taubaté. Roda 10, da Euleda Mótica, 5027, Fone 208, é o motor de saída. Correto, 1973,